Mosca, decolagem autorizada, pista 17, vento 1, 0 grau, 0 menor. Oscar decolou 07, controle 120, destino 8, só confirmando a cena 0263. 0263, está copiado. Controle, bom dia, The Fox Tango Oscar. Fox Tango Oscar, bom dia. Mil pés, corre do axé. Mantenha mil pés no axé, Oscar. Azul 4208 no gate 3 agora 5, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionado, táxi 4208. Federa táxi 4208. Ciente, informe Parque Pituaçu, informe o tráfego sentido contrário, é um Charlie 182. A mil pés. Fox Tango Oscar, recebo 1300 pés. É, tá fazendo um ajuste aqui do 1016, senhor. Estou de autonomia, até na mão, senhor. táxi Indial, ponte para a torre 1862, que legal, no 097-4208. Comi 17, ponte espera a torre 1862, obrigado, bom dia. Mantém vivo, vai manter. Oscar. Atingindo 1000 e vai manter, Tango Oscar. Te recebo 1200. Spartak, Titan 3179, tá com 205 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Galeão. 105 a bordo, confirmando 3179, taxi Apache 1 no Indy Alpha, ponte espera torre 1862, que legal, no 0107. 17 estado, ponte espera via Indy Alpha 1862, estou confirmando 205 a bordo, 3179. Agora recebendo 1100 dentro da tolerância. É 1017, 1100. Linha decola, pistão 1-0, vento 090 graus, 109. A linha decola 1-0, azul 408. Fox Tangótica para informação, iremos abaixo dos mínimos visuais. Enter, destino Siri, alternando Valência. Ok, confirma estimado de pouso. 1-1-4-1. Copiado. Passou pro Tuatu, Guardião 02. Guardião 02, chame a torre 198, decimal 6. 28, tenha Guardião 02. Com 3663, desça para 3000 pés, reduza para 200. Ciente, 3000 com 200 nós, tá? 3663, já mantém. 4-5. Guardião 02, estou no visual, não tenho tráfego a informar. Autorizado o cruzamento da final da 1-0. Vento é 1-0-0 graus, 1-0-9. Autorizado o cruzamento, direto 4-5, Guardião 02. Guardião 02. Guardião 02. Gente. Tenha presente pro limite localizador. A gente mantém presente pro limitado pelo localizador, tá? 3663. Você vai passando aqui o travesso para o da barra, meu pé mantém? Frequência livre para coordenação, quando na terminal de Deus, se conseguir contato, 201. Quando na terminal de Leos 201, Tango Oscar livre da presente. 08, decolado 14, controle 120, décima 8. 08, obrigado, bom dia. Bom dia. 3000 pés, são 3663. Tá passando uma coisa, 6312. 6312, call tower frequency 118, décima 6. 866312, grande. Visual, reporta no solo controlado, parte 5, vento uma centena 089. Uma centena 08, reporta lá no solo controlado, parte 5, Guardião 02. 4208, contato radar, subo 370. São 370, azul 4208. Good morning, 6312, establish final, last 1-0. Washington 6312, continue approach, wait for landing clearance. 6312, right. Corre, bom dia, Sandra, 179, mas espera pronto. 3179 ali, decola separada. Afirmativo, 3179. Sem parada, autorizada a linha em decolar, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. A linha em decolar sem parada por 3179. 2, São Luís no meio, frequência livre. Bom dia, voo no 605. Goma 05, bom dia, chegada bom, Fidesa, nível 040. Chegada ponta, 040, ciente da informação. Clear land, 106312. Nove, decolada zona 7, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, tá 3179, decolou na 7. Bom dia, tá 3179, contato radar, saída da EL. Dial, 3179. Estabilizado o TAM 3663. TAM 3663, complete LS, chame torre 118, decimal 6. 18 6, TAM 3663. Torre Salvador, bom dia, TAM 3663, uma milha, parede de Sierra. 3663, continue a aproximação, informarei a pista livre. Está 3663. Negative 19, vacate on right and call ground 121 decimal 9. Roger, Fox 7219, chame Recife, frequência 2685. 2685, obrigado, bom dia. Bom dia. Grau 099. Pós autorizado na 10, tá 3663. Alpha 2 8 1 0 6 3 1 2. 2, prossiga. Vento 110 graus, 109, cartão 02, reporta no solo do Graer. 3, solo 22, direita no 21, no 19. Direita 219, tá 3663. Solo Salvador, bom dia, tá 3663. Tan 3663, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, Tan 3663. Peru 79, chame Recife, 251. 251 Recife, obrigado, bom dia. Língua a bordo, Mike Bravo, informe, táxi autorizado, reporta na Papá. Transar 2, frequência ali. Mike Bravo, uniforme autorizado, ingresso no 735, reporta alinhado e pronto para decolar. Solo Salvador, é o Xanel 625 para Brasília. Seria saída prevista, né? Confirma. É o 6225 com nível 340 para Brasília. O senhor teria saída prevista? É, normalmente é Momo. Acho que isso é transição, né? Momo transição NIPS para. Quando não vai pela pessoa 17, vai de posição a posição. Tá ok, obrigado. Juliette Vitor Charlie, bom dia. Sim. 605 autorizado 2000 pés, reporte localizador, ajuste no 097. Reporta no localizador no 097. Vou 1960. Ele deve estar chegando no sistema então daqui a 3 minutos. Bravo Charles Uniforme, decolagem autorizada no 7, vento no 20 graus, 109. Cheque para Palmeiras. Cheque para Palmeiras. Autorizado, reporta ao término. Cheque para Palmeiras. Uniforme decolou os 28, chama o controle no 20, decimal 8. Gente, reporte fora de Itapuã. Controle, Salvador, bom dia, voltar como é que trabalha de fora. Bravo Uniforme, contato radar, suba para o nível 180, após 2 mil pés, direto IDC. Livre, direto IDC após 2 mil pés, acessa 180, já está na capital Uniforme. É o Lima Tango pra cima. Só um minuto que eu estou chegando aqui o plano, só um minuto. Lima Tango livre acionamento, chama pro plano de decolagem. Primeiro o senhor aciona os motores, depois eu aguardo a cópia que eu vou criar o plano aqui. Oi, bom dia, eu passarei 2223, informação Índia. 2223, bom dia, chama só 121, decimal 9 da cópia. Obrigado. Eu passarei 2223, informação Índia, efetivo, vitória da conquista. 223, somos contra, agora. 2223. Para 500 pés, mantenha o farol de tapões, chame a torre 18-6. Para 500 pés, farol de tapões, vai chamar a torre 7-18-6, vai quieto dela. Papá Romeu, Juliette Vitor Charlie, solo. Mike Eco Delta tem um tráfego agora no externo, um bang da Gol, repórter com divisão. Tá, visual com tráfego no marcador externo. Gente, Mike Eco Delta vai cruzar a retaguarda do Boeing da Gol, final 1-0, cruzando a final e chamando para gravar. Ok, vai cruzar na retaguarda do Boeing na final, o Mike Eco Delta. Te autorizou 260, decola da 10, curva direita, a saída vai ser a saída Ardor, depois eleva, depois direto. O transponder 55 no meio, controle 208, passaria 2223. Correto, aponta push, 2223. 2223. Papá Romeu, Juliette, Vitor Charlie, solo. Vai, bom dia. 320 Brasília, decola pista no 0, curva esquerda, saída Momo, transição Nitsa, após prossegue puído, Upper Whisky 1-0 Formosa, direto. Controle 1-2-0, décima 8, aciona 5530. Autorizado Brasília, número 320, decolando da 10, na primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Nitsa, após puído, Upper Whisky 10 e Formosa. Controle 1-2-0-5-8, transponder 5530, missionário 6225. Correto, reporte pushback tsunami 225. Dará Mike Bravo Uniforme, chame Recife, 2685. 2685, Uniforme. E o Mike Eco Delta tentou cruzar até a conversão até o lugar do da 1-7. Sem tirar base, Mike Eco Delta. Informação Juliette, autorizada.